coração chora e a dor não quer cessar. Quando o mundo parece desabar, eu me pergunto, oh Deus, por que tem que ser assim? Por que o mal insiste sem nos ferir? Mas na escuridão eu ouço tua voz, me lembrando que nunca estou só. Mesmo que eu não entenda, eu escolho confiar, pois sei que em teus braços posso descansar. Porque Deus permite o mal acontecer, é difícil aceitar, é difícil entender, mas eu sei que o teu amor é maior que a dor, e que mesmo na tempestade tu és o Senhor. Eu vejo lágrimas e corações a se partir, histórias que parecem não ter fim. Mas em meio ao caos, a fé começa a surgir. Tua luz brilha e volta a me guiar. E se eu não entender, ainda assim vou te amar, pois sei que tudo em tuas mãos está. Meu Deus, meu refúgio, meu abrigo seguro, tu és o meu farol em meio ao escuro. Porque Deus permite o mal acontecer, é difícil aceitar, é difícil entender, mas eu sei que o teu amor é maior que a dor, e que mesmo na tempestade tu és o seu show. Mas eu sei que o teu amor é maior que a dor, e que mesmo na tempestade tu és o Senhor. Então eu escolho confiar mesmo sem ver, pois sei que ao teu lado eu posso vencer. Teu amor é meu abrigo, razão de viver, e eu descanso em ti, Senhor, meu Deus, meu poder.